Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos. Aqui estamos para falar de memória, sempre com João Guedes. Desta vez lembramos Camilo Pessanha, o grande poeta do simbolismo português que há 90 anos morreu em Macau, onde foi professor, tradutor, advogado e também juiz. Estamos no cemitério de São Miguel Arcanjo, junto à última morada de Camilo Pessanha, uma discreta campa com uma lápide em chinês, que é mais fácil de descobrir se se perguntar ao encarregado do cemitério por um tal de Pei Sanye, o nome chinesado do poeta que não morreu de amores por Macau, João. Não, e Macau não parece ter morrido de amor também pelo poeta, porque o deixou aqui assim nesta sepultura que, enfim, que já foi alvo de alguns amigos da cultura que tentaram restaurar esta sepultura com um bocadinho mais de dignidade, mas ainda precisava aqui de mais alguma coisa. Camilo Pessanha é, portanto, um nome nacional da literatura. Era um poeta maior do nosso firmamento literário. E, claro, em Macau era, de facto, uma figura superior, destacava-se nitidamente. No momento em que Macau conhece a Idade de Ouro, poderia dizer-se, da cultura. É nesses anos, o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, que Macau junta, por variedíssimas razões, uma série de figuras que vão da poesia à literatura, também à pintura, ainda que menos, mas também na música, em vários aspectos. E o Camilo Pessanha veio um pouco também naquele objetivo do governo português de então de instruir aqui a população local, não era? Exatamente, porque Macau, nessa altura, nunca teve, a nível político, nunca teve a importância de Angola ou de Moçambique, por exemplo, mas a nível simbólico, e Camilo Pessanha era o poeta do simbolismo, Macau tinha uma importância desmesuradamente maior do que as suas dimensões geográficas, não é? E de maneira que Camilo Pessanha faz jus a esse interesse da inteligência nacional pela sua colónia mais longínqua. Aqui vêm outros, estão outras figuras, de quem já falamos, aliás, aqui, que contribuíram fortemente nesses domínios e que deixaram, fabricaram eles próprios uma imagem de Macau que poderemos dizer que nunca existiu, mas que é essa a imagem que demos pelo mundo e que, enfim, sei lá, estou-me a lembrar de alguns escritores de renome internacional falaram nessas primeiras décadas. Depois esse interesse por Macau esmoreceu. Mas eles criaram, de facto, esse imaginário que muitos escritores mais tarde foram beber. Exatamente, porque eram, de facto, pessoas superiores. Eram, no fundo, eram diletantes, como Camilo Pessanha era um diletante, não é? Camilo Pessanha acabava por ser, de algum modo, um marginal, é um marginal numa terra pequena. Encarnava um pouco a figura do escritor maldito, não é? Exatamente. Portanto, por um lado, ele era o senhor doutor, notário, juiz, professor de liceu, muito considerado, mas por outro lado, era um homem, de certo modo, como o Bocage, por exemplo, que acaba por ser conhecido mais pelo seu anedotário do que pela sua poesia ou pela sua literatura. É um homem que se envolve muito facilmente em conflitos, é um opiómano, é maçom, numa terra onde a Igreja Católica tem um peso enorme. Tem um peso enormíssimo. Daí talvez se poderá explicar algum abandono desta sepultura, da última morada de Camilo Pessanha. E, portanto, é esse o Camilo Pessanha que Macau conhece. Não é o Camilo Pessanha do simbolismo e da poesia, porque essa figura de Camilo Pessanha, poeta simbolista, um dos dois poetas simbolistas maiores, António Patrício é o outro, que curiosamente morre em Macau, ele é embaixador, vai para Pequim e morre no Palácio de Santa Sancha. Dir-se-ia que para acompanhar aqui Camilo Pessanha. E de maneira que nessa altura a imagem de Camilo Peçanha é feita em Portugal e Macau não conhece esse Camilo Peçanha. Só muito depois é que essa imagem que é feita dele em Portugal e no Brasil também. E que era admirada por Mário Sá Carneiro, Fernando Pessoa, etc. Exatamente. E só muitos anos mais tarde, então, é que regressa a Macau e Macau começa a ver... Começa a ver-se a si própria, diria eu, pelos olhos deste simbolista que descreve uma Macau que não existe. O Camilo Peçanha, apesar de maldizer Macau sempre que podia, uma cidade que ele considerava mexeriqueira, boçal, tacanha, o Camilo Peçanha fez amigos entre a comunidade local, entre a comunidade de intelectuais da altura, e logo que aqui chegou começou a aprender chinês. Era ele gostava, ele suponho que precisava de comunicar. E, portanto, e de se entreter também, não é? Exatamente, e de se entreter. E de maneira que ele precisava de aprender chinês. É interessante que ele talvez tenha cedido mais à sua imaginação e terá imaginado que aprendia chinês, porque, por exemplo, ele é um perito em arte chinesa. Tem uma coleção de porcelana fabulosa, que era visitada por toda a gente que por aqui passava, pelos oficiais da Marinha, do Exército, enfim, pelos funcionários todos que vinham da metrópole para aqui. No entanto, depois ele morreu e creio que é ele próprio que deixa... Ao Estado. Ao Estado. E verifica-se que, afinal, essa grande coleção, as poucas peças era seriam... Um pouco sobrevalorizada. Exatamente. Portanto, tudo isto era o Camilo Peçanha simbólico, porque o Camilo Peçanha autêntico era outro. E assim recordamos, Camilo Peçanha viveu em Macau entre 1894 e 1926 e aqui morreu no território, fez no dia 1 de março, 90 anos. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado. Obrigado.